Que Bravian, que decolada 5-1, no chame controle 208. 208, Mike, Bravian. Controle de Papatango, Mike, Bravian, decola no perfil da Tuca. Que bravo, Yankee. Ah, não recebo seu transponder, cheque sua, seu transponder, modo alfa chat. No modo alfa chat, ó. Agora. Sim, 2-2, Estrada da Conquista, copio 2-6-0. Autorizado, Estrada da Conquista, 2-6-0. Direto, decola 1-0, curva direita, Arbor Elefa, controle no 2-0, destino 8, transponder 5-1-0-1. Tio, 2-2-6-0, da Conquista, decola 10 para o direito, Arbor, controle, Elefa, 128, controle, 5-1-0-1, transponder 2-3. 2-2-3, chama para o espectacionamento. Camarada, tá 4 mil pés, vigilância, chegada é bom, Fiat Xané 6319. 4 mil pés, chegada bom, Fiat Xané 6319, identificou. Pané! 0 graus, 1-0-9. Nove, dois, três, está capitalizado via Patiuno, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8, meia-dúzia, altímetro 1-0, 1-9. 19, Índia Alfa, 2-6-2, é o 9-2. Bravo, Oscar, qual transforma que você está acionado? 5065, confere, agora sim, eu recebo sua altimetria cruzando 4.500 pés, agora afastado 4 milhas, nordeste de Salvador, suba 170 na saída Puca, Mike Bravian. Mike Bravian. Zulu decolado 54, chame controle 208. 208, Lima que usou. Pega acionamento, gate 5. 3663, portão 05, autorizado, chama ataque. Sente, autorizado, 3663. Bom voo. 251-3625, obrigado, bom trabalho. Oi, bom dia, do Papatango Lima, que usou, decolando na sua escuta. Lima Kilo Zulu, bom dia, contato radar na decolagem, sobe uma centena na saída Puca, corrijo, Arbor. Positivo, uma centena na Arbor, vai estar liberada a restrição, amigo? Tá livre. Livre, Lima Kilo Zulu. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 09. Salvador 24299 para o pushback acionamento, posição 08. 29908, portão autorizado, chama o táxi. Chamarei para o táxi. 299. 0923, a transmissão está muito baixa, cheque de equipamento. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 190 graus, 09. Equipamento 2 agora, livre, alinhar e decolar na 190, igual 923. Salvador, muito bom dia, 35221, seguinte da informação, quilo 180 para a Vitória da Conquista. 35221, Vitória da Conquista, tenho 200, copia? Prossiga, senhor. Se 35221 autorizado, Vitória da Conquista, 200 direto, precolocação na zero, curva à direita, árvore, elefa, controle 1208, transfone 5127. Vitor Hotel Papá, bom dia, contato radar, mantendo nível 1110, vou ir na proa da posição Itape, aguardando a chegada da maré, reposte descida. Itape, aguardar a descida, Papá. Cidade Bravo Delta, serviço radar encerrado, 56 milhas sudoeste de Salvador, mantendo as condições visuais, chame o controle, Liels 120, decimal 1, bom dia, bom voo. A última aeronave que chamou a torre. Aguarde. Alfa, qual a sua intenção e a saída copiada? Wing 90 Alfa prossegue para Prado Forte. Gente, a autorização paga foi corredor Axé, mas autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte levando o eixo. Da 1028, Wing 90 Alfa. Autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte livrando o eixo, Wing 90 Alfa. Passo controle 923. 1923, decolado 59, time controle 1208. 208. Controle, eu vou 923, decolando, escuta. Bono 923, contato radar decolagem, escuta nível 360, a saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge para o 360, 923. Vasco Zulu Alfa, contato radar, 60 milhas, Nordeste de Salvador, essa identificação. Boa na proa de Bonfi, reporta para a descida. Alternado com o tempo, para ataque. Da Bonfi. 299, te chamou para o táxi, se for, está livre para taxiar até através do portão 62, reporte visual com a voz da Pan, terminando o pushback na sede do pátio 5, confirma os dados novamente, por gentileza. Gente, é o azul 4299, DOB 121, autonomia 3 horas e 45, alternando, confirma. 121, 345, Charlie Fox no alternado, conforme. Observando o Airbus da TAN do Pátio 3, da Livre Via Índia, ponto espera pronto, torre 286, tinto no 019, tenha uma boa viagem. 3663 para o táxi, 172 a bordo, opera na Confins, 4 horas de autonomia. 172, 4 horas, Confins. Seguirá o Embraer da Azul, número 2 no ponto de espera, ao tinto 1019, quando pronto, 286, boa viagem, TAN 3663. Ciência, teria a possibilidade de ingressar direto aqui, a gente estava chamando, mas foi intercortado. Ok, ainda que chamando, mas eu não recebi a transição aqui, só um instantinho para taxar, por gentileza. Ciência, 36, comando número 2. O Solo, poderia confirmar a saída prevista para Brasília? Brasília, Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa, o 3304, está na planta, pronta a cota. Solo Oceania 6225, portão 1 para posicionamento. Gente, 6225, guardando posicionamento, 6225. Sim, só aguardando em duas para a guarda, 6225. Sim. Oi? 85. 85, né? Eixo da 10. Eixo November Alpha, Vanna Flores de Buraquinho, eixo meu controle 1208. Eixo November Alpha, pegar a prova de Buraquinho, chamar a controle 1120, decimal 128, decimal 60. Recife 390, Chanel 63, 12, não tá fazendo. Confirma, tá pronto, pode. 08. Gente, você não vai 3, 1, 2, 1 minuto, eu vou copiar. Eu escuto. Falou da passagem 2216, estiver estranhamente, remoto no 4. 6223, remoto no 4, congelado com a passagem. Contato. November Alpha, decolado, dono 7 com curva C. Papo Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, ou no meu pé, se não me escuta. Papo Romeu, Índia November Alpha, manterá as condições visuais, ou no meu pé, se cara me escuta. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem, traço da torre da guarda, puxa e aciona o chão-ataque. Gente, pode passagem então a retaguarda, está autorizado para o estacionamento, está em puxa, né, 6225. Chanel 6312, copia? Copia. Autorizado, Recife 350, autorizado 58. Decola da 10, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5114. Se afastando no setor nordeste, é um Tiari 150. Mantendo mil pés, não vai ter frio com a sua decolagem. Certo, do trato 2424. Bando da 510, curva esquerda, curva já o Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5114. Posição 1010. Sim, vai 3-1-2, vamos fazer uma escorregada de suspeito de acionamento. Informa que tem um forte chiado de fundo na sua transmissão. Está recebendo 3/4. Gente, confirma se melhorou agora ou não. Agora está quase 100%. E agora, melhorou? Agora está 100%. Gente. Transponder 0142. Livre acionar e passe para a decolagem. Tá 2663, mantém um ponto de pegada no zero. Azul 4-0. Sente. 1-0-1-9, está autorizado a final ILS, posto estabilizado. Posto aéreo estabilizado, 2000 pés, 1-0-1-9, Xenema 3-1-1. Do Lima, Silvio Zulu. Prossiga. Cidade voa direto destino a presente agora, o Lima, Silvio Zulu. Confirme isso, Aprilhão. Seria a 290. Então, 3663, a linha e mantém pistão a zero. Vamos, Salvador, voa na linha 05 para o sistema de treinamento, posição 1. Ou no 605, posição 03, é o número 1, para iniciar no setor, mantenha a curta agora. Salvador, passagem 2223, está pronto, táxi 46, boa, 3h40, Salvador. Gente, passagem 2223, táxi autorizado via parte, seguindo o tráfego da janela, puxando o portão 102. Continuando o portão, puxando o portão 01, quando não pode, espera dar 10 torre, 1-8-6, altimetro 10 no norte. Afirmativo, livre táxi, ciente do Bianca, chama 2-6, obrigado, 4299. Autoriza da Elda presente para o azul 4299. Após 2000 pés, voo direto Leda, azul 4299. Ciente, cruzando 2000, voando Leda, agora o azul 4299. Gente, o que o Lisco autorizado no local, no meu pé, decolou 17, curva direita, corredora cheia, sobrevoito ao permite, libera a curva de retorno. Controle 120, decimal 8, transponder 0110, 1 meio. Papa Tango Vitor Hotel Papa, confirma sua velocidade em escada. Agora, 135. Oi, 1-1-8-6. Vem até mais próximo da Tá, se puder incrementar, o controle agradece. Vamos incrementar então para 140. Horas e 30, alternado Goiânia. Qual a alternativa? Goiânia. Sente. 6235, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-6, 1-0-9-9. Sente, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-6, 6225, alternado. Se a serra deglote por conta em risco, vento 1-0 grau, 08 nós, você pode fora do sol. Tá, 3304, tá pronto pra costa. 3304, Brasília, autorizado, 380, Alter Zulu, 1-7. Decola 1-0, curva direita, árvore, relepa, controle 1208, transponder 5116. 319. Então, 3663, autorizado decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado decolagem 3663, já tá. 4. Tá pra puxar o estacionamento no gate 04. 3304, portão 04, número 2 do setor. Número 2, já, 3304. 1605, portão 03, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback e acionamento na posição 3, vai passar para o táxi. Voo no 605. Do Sala 08, chame o controle 1208. 1208. Torre Salvador, bom dia. O Xané 6225. Ponto de espera 10, pronto. O canal é 6225, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, 6225. Bora, meu pés. Ideal 330, meu pés, em que você acerra. 7, bravo, que o uísque. Marcar 2 dela, baixar o travado, Xenia 3, 1-1-0-1-9. O CNE 63, no tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-30 grau, 09 nós. Teve pouso, o CNE 63, 1-1. São 3663, decolado a 09, chame o controle 1208. 3663, 1208. Controle Salvador, uma boa, Elton 3663, passando 1600, nada Elton escuta. Elton 3663, contato radar na decolagem, filtrado nível de voo 340, saída da El, Leda Bridge. Autorizado 340, Leda Bridge 3663, Elton. Escuta. Primeira possibilidade de voar direto Leda para o Elton 3663? Direto da Elton 3663. Direto da Elton, gente. Patango Vitor, Hotel Papá, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9, 2000 pés, Papá, para proibitar. Oceané 6225, após o pouso do Airbus do Oceané, autorizado a linha e mantém pistão no zero. Sente, após o pouso do Airbus na final, a linha mantém 6225. Sente uniforme no 1-0-5, estimado pouso no 300. Lima Kilo Zulu, regras modificadas 1-2, 1-1, soltado nível de voo 1-0-5 em condições visuais. Positivo, Lima Kilo Zulu. TAN 3486, ação de identificação está autorizada a chegada a Bonfi, corrigindo, chegada a Mari, desça para o jogo 050. Mari, chegada 50, vai descer, 3486. Alfa, solicita a subida para 2.500 pés. Livre. Livre, subida para 2.500, 90 Alfa. Adoro, tanto 3486, pode manter a prova de TAP. Tá no perfil, tanto 3486, você é com o número 3. De Alfa, no posto 010, 3386, a gente está no 09, boa noite. Bateria 304, portão 04, puxa aciona, chama táxi. Autorizado, puxa aceleramento, portão 3304, resposta com pronta, táxi. Bateria 304. Que bravo, uniforme, Mucugê, copia. 225, autorizado, decolagem, pistão na zero, vento 130 graus, 08 mais. Iniciando a Xeré 6225. 5074. Centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325, alterna 251, azul 4299. Papatango Lima, Aquilo Zulu, chamo Centro Recife, 12, corrijo, 1260, alterna 1288. Cima 260, 1288, obrigado, bom dia. Aredo 2223, a Lima tem pistão no zero. Teste portão 06. Alfa Juliette 06, Xanema 319. Salvador, voo no 605, posso esperar a dona 0, pontinho. Voo no 605, tempo de espera, dona 0. 314, decolagem pista 17, vento 120, grau 07, nós que negar 10 no 9. 0. Reporta via 25, 25, decolado 24, chame controle 208. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Oxené 6225, decolado na Momo. Oxené 6225, contato radar na decolagem, supa no jogo 320, acenda Momo Nitsa. Momo Nitsa, 320 autorizado, Oxené 6225. 2223, é com o número 4 da aproximação. Aéreo 2323. Aéreo 2223, autorizado, decolagem pistão 0, vento 120 graus, 08 mais. Decolagem 2223. Tango Bravo Kilo Whisky, decolado ao 15, chame controle 1208. A 3, 663, controle. A 3, 663, controle. Curitiba autorizado, 360, Hotel Zulu 21, decola no zero, curva direita, árvore, beleza, controle 1208, transponder 5124. Repetir apenas a saída? 3859, conseguiu copiar? Só copiamos a saída, poderia repetir três vezes? Árvore, beleza. Controle 1208. 208. Então, no zero com curva à direita, descida saída árvore, transição elétrica. Controle de saída 120.8, no transponder 5124, está 3259. 3859, correto, chama para o chuveiro de estacionamento, sabe que a transmissão está muito baixa. Chama Rádio Manaus, tá 3259. Trip 5221, me escuta. Trip 5221, remota 123, escuta. Salvador, bom dia, WebJet 6729, sexta informação, quilo. 6729, Guarulhos, copia. Copia. Autorizado para Guarulhos, 360, o aperto 216, decola da 110, curva direita da Eulê da Brit. Controle 1208, transponder 5145. 6729, aprovado Guarulhos, 360, veio aperto 116, decola da 110, com curva direita da Eulê da Brit. Controle 1208, transponder 5145, objeto 6729. 6729, correto, acostumamento. Para o táxi 3304, 107 a bordo, 4 horas e 35, contornando com a frente. 3304, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 186, 10 119. Índia Alfa, Torre, 118 mesmo, tá, 3304. Salvador, bom, aqui está 3304, ponto de espera da 10 pronto. 3304, mantém uma boa espera, dona Zero. Bateando, tá 3304. É, só confirmar, foi 2000 ou 3000, 434. 3000 pés, tá livre da restrição de velocidade em TAP, tá, 3486. Tá ok, vai manter 259. Livre da restrição de velocidade, 3486, 3000, vai. 0 grau, 07, não. Autorizado, decolagem da 10, voo no 10, 05. Chamou 5221? Afirmativo, trip 5221, só modificando a saída, Arbor após direto, cadê a conquista? Ok, Arbor após DCT, estamos estimando aí o início do pushback em aproximadamente mais 5 minutos. Sim. Aerotaxi, acionário 6312, 3 horas e 45 de autonomia, eu tenho no Salvador, 118 a bordo. Qual alternativa? Salvador. Táxi autorizado, ajuste no 0126, Pátio 1 Índia Alfa, ponto de espera 10 Torre, 1118, meia, ajuste no 0 Torre. Autorizado, táxi, a Pátio Índia Alfa, ponto de espera 10 Torre, 1118, meia, ajuste no 019, acionário 6312. Telefrequência para coordenação. Zero cinco, decolada 00 aos 20. Chame o controle 208. 208, no 605, bom. 86. 786, papá. Controle Salvador, gol no 605. Bom, no 605, contato radar decolagem, supra no jogo 360, saída da Eulêda Bridge. E aí, que vai fazer da Eulêda Bridge, gol no 605. Marca do externo para mudança de plano. Botará, papá. Oscar Zulu Alfa, está efetuando algum desvio? Afirmativo, senhorita, já está retornando com o plano de pelo Oscar Zulu Alfa. Sete. Então, 3486, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3486. Controle de autorização de descida do Oscar Zulu Alfa, 3486.